a noite tá prometendo. Do jeito que vagabundo gosta de viver, dinheiro no bolso, um ômega CD no rolê, tiozão, pela rua de Sampa, de rainha africana, eu fico a pampa, levando um mipá de Rolex de ouro, pisante de bandido, jaqueta de couro, lá vai eu função na humildemente, é quente, cocaína, tô fora, fui, nem me viu, o 995, 17 de abril, herdeiro, firmeza, chegou pra somar, se a caminhada é dura, eu não posso gelar. Castela a gente faz, né, Jão? Fazer o quê? Oprê! Malandragem é viver, muita calma nessa hora, morou meu irmão. A fita é o seguinte, nós vivemos no mundão. Eu tô com Deus, não sozinho, já é o bastante. Moleque marrento, atitude pensante. Os covardes que me veem, grande estilo, passa mal. Riqueza de um homem é a moral. São Paulo, 2 da manhã, que é que pega? Cassino, boate, você se sente Vegas. Vou sair num pião louco. Tá me esperando, por favor não demora. Ele já me ligou, diz que tá na Bela Vista. Com duas pretas, capa de revista. Uma é a Camila. Você, desse jeito negão, vagabundo de zanga. As vapes do momento, no clima do verão. Vira lata aqui, querendo diversão. Quem viu, viu, se gostou, bate palma. Faz muito bem pra alma, ouvindo Jorge Ben, brisando na vida. Um afrodescendente de peão na avenida. Zona Sul, o destino, a casa do Nelson. Dinho, Marquinho, como é que é, irmão? Na vitrola, trilha sonora, funk de raiz. Essa vida louca aqui me faz feliz. Vou sair num peão louco, desbaratinar um pouco. Que a noite tá quente, não pesa na mente. Um pra lá e dois pra cá. Tô ligado que é comigo, o motivo é a cor. Documento RG e habilitação. Tá armado, usa droga, tem passagem ou não? PN mó negão, batendo uma sujeira. Cadê o pão neguinho? Tô ligado que cê cheira. Esse filho é da... vai ficar no meu pé. O bom balandro não vacila, eu sei qual é. Eu vou sair logo andando, ganhei o que cê quer. Não rouba a brisa, gambé. Devolve minha chave, o celular e a carteira. Desculpa qualquer coisa, sai. Secadeira, sexta-feira, mão lua, ficar em casa não dá. Cadê o número do Lorde pra eu telefonar? Eu acelero o caralho, ponho logo a segunda. Tô no peão, de segunda a segunda. Depovinho, canso os olhos, bico, pago um pau. As loucas me adoram, tenho cara de mal. Levanta a taça, um brinde à vida. Vitória pro guerreiro que já é merecida. A noite convida você pro tampo, uma balada. Vamo aí, tô aqui, lado a lado pro que vem. No mundão cê tá ligado, você vale o que tem. Salve simpatia, eu tô vivendo, amém. Vou sair.